Há aqui várias necessidades, temos vindo a constatar, e essa constatação tem que ser feita fora do Parlamento, desde logo a necessidade de valorização desta fileira, uma fileira que é preciso não morrer e que é o bilhete de identidade da Serra da Estrela. Valorizar, identificar e fazer com que o Parlamento Europeu possa contribuir para esta mesma valorização desta fileira, de modo a que isto mantenha a tradição e de modo a que esta fileira, nós estamos convencidos, ela seja capaz de voltar a povoar estas terras, de voltar a rejuvenescer estas mesmas terras, de voltar a que a Serra da Estrela tenha uma maior visibilidade. E que dificuldades é que os produtores, os exploradores vos têm partilhado? O que é que mais preocupa? Ano após ano fala-se do preço do leite que se mantém inalterado. O que é que mais preocupa os produtores? Bom, os produtores têm um problema acrescido, que é na sua atividade tem mais papéis do que aqueles que efetivamente precisavam. Ou seja, há uma burocracia crescente. Os produtores precisam de simplificação e têm que estar dedicados àquilo que sabem fazer. O produtor sabe produzir muito bem leite e cuidar dos rebanhos. E é isso que tem que estar vocacionado para fazer. Tudo que o distraia dessa função é efetivamente prejudicar a atividade e afastar novos produtores. Bom, para além disso, é necessária a valorização do leite e valorização tem a ver efetivamente com o rendimento do produtor. O rendimento do produtor é algo que oscila ao longo do ano, é algo que não tem previsibilidade, é algo que precisa de planeamento, é algo que precisa de segurança. E nesse sentido também nós poderemos dar o nosso contributo nessa mesma valorização para que o rendimento produtor não seja algo um imponderável, mas seja efetivamente um rendimento igual aos outros portugueses com estabilidade.